aérea 2000, controle Salvador. Ok, Salvador, ciente, ele tem a redução, ok? Indicada 2, 2. Sim. Sabe 2, Força Aérea 2000, vê se mantenha o nível 050, QNH 1007. Gente, para 5 no pé autorizado, 1007. Para 1007, o Gilete Santos Lula informa que a intenção é pousar na 10, se for possível. Entendi, Gilete Santos Lula, poderia repetir, por favor? É o Gilete Santos Lula, intercessou a final da 1007. A intenção é pousar na 1-0, se for possível. Tá firme, Juliette Tango Zulu. Então, reporte girando base para 1-0, 190 graus, 1-5 nós. Ok, então vai chamar na girando base da 1-0. Obrigado. 3-2-1-7 do Globo 4-5, chame a 1-0-1-8, controle, por favor. 1-2-0-8, boa. Controle Salvador, boa, T3217, passa 1500 na Del. T3217, contato radar, submantenha o nível 360 na saída da Del. 360, pode aprovar, Leda, certo? Autorizado, correção, mantenha a saída, 3217. Mantém, 3217. Web 5729, Centro Recife, no 251, no 3325. 251, 3325. Controle trip 5241, assim que abreviar a vitória de conquista, assim que possível. Assim que possível será autorizado, 5241. Força Aérea 2000, final Salvador, 99, decimal 8. 99, 8, 3560, desça para o nível 050, QNH 1007. Estamos no pouso autorizado, pista no 0, 180 graus, 1-5. Pouso autorizado no 0, já está no grupo. Bate 3, já foi? É o 3, já foi. 077, táxi via parte principal, índio alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste no 007, bom voo. Pronto. Aquilo que a Quebec Serra tem condições de descer para 1 mil pés em condições visuais, manter essa altitude até Paripe? Borelefa aguardando. Ah, Borelefa, 1000 kg Sierra Lima, pronto, cópia. Autorizado para Sierra November, Índia, uniforme, nível 160, decola da 107 com curva direita após a decolagem no perfil da saída Arbor e após direto destino. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5553 no transponder. Luciana Lima, correto, na Aerostar, meia dúzia a bordo, acionamento táxi de decolagem, chame agora a torre 1-1-8, decimal 9-5, com ajuste 1007, bom voo. Passagem 223, não chamando para o push? Autorizado, reporta táxi, passaria do 2231. Roger Ground, cadê o Bombardeiro Fire? Ele está aí para o Fire Fire Girando 135 para 360, voo no 399. Aguarde transferência no 399. É. Da El Departure, ok? Está de baixo de cópia. Trip 5241 no submontanha nível 200, centro Recife no 288, 1353. 1925, pronto, cópia. Ótimo, na autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o pêndulo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-20.8 e aciona 5025 no transponder. Autorizado 360, conforme decola 1-0, curva direita, Arbor Elefa, após a pêndulo 1-7-20.8-5025, bono 925. Bono 925, correto, portão 5, chama pronto, pushback, acionamento. Pushback acionamento, 925. Confirmando, já está pronto, pushback acionamento, 925. Autorizado, pushback 925. Quilo Serra Lima, autorizado, tá? Já fazer logo. Pode ser, está passando de passaria, dona sua escuta, 925. 3406. Sim, boa tarde, Vitor, Kilo Delta. Sérgio, o Kilo Delta, prossiga. Agora 9,5 estabilizado, Kilo Delta. Passa passando externo, baixar travado, Delta. Delta. 0077 de volta. Controle, por favor. Luna 077, controle 120-8. 1-208, muito obrigado, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde. É o gol 1-077, no perfil da El. Venda Bridge. Luna 077, contato radar, submantém o nível 360 na saída da El. Saída da El, tem condição de dar presente o voar da El? Referentes? Afirmativo. Voe letra da presente, após letra Bridge, 1-077. Gente, está na presente Leda, após Bridge, o gol 1-077. Gol 1-925, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da passaria do retaguarda, autorizado para o chibé acionamento, reporta táxi. Pode passar autorizado, 925. Brasília 42299, are you ready to copy? Clear de Belo Horizonte, Sierra Bravo, Bravo Hotel, flight level 100, runway takeoff, runway 10, and right turn after takeoff, Coral Departure, Charlie, Oscar, Romeo, Alpha, Lima Departure, after follow your flight per route, Salvador Departure frequency 120.8 and Skok 5573. 07, 1395. Autorizado, pistão 0, vento 90 graus, 149. Departure, enter light. Control 1080. Bom, cadê? 5599, read back correct. Report well for taxi. Cleared, startup, and military apron. Azul 4206, táxi via Alfa, Vai tentar a aeronave da Gol, iniciando o push no portão 05, a mesma vai adentrar ao pátio 3. Após a mesma adentrar, ingressa Juliette 01 ao portão. Para pushback, acionamento, portão 8, no 755 da Gol. Gol no 755, portão 8, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, no 755. TAM 3217, Centro Recife na 251, na 3325. Problema, mantenha. 2197, uma boa. Boa. Manati, o nome mil pés, decolagem da 17, curva direita, via corredor axé. Controle 120.8, torre 118.95 e aciona o padrão 0125. Mike Eco Delta, copiado 02 a bordo, parte 4, chame agora a torre 118.95 para acionamento táxi decolagem, bom voo. Clínica, controle. 01. Pode prosseguir então, Juliette 01 no portão. Passada aqui no Quebec Serra. Quebec Serra, torre 1895. Para a direita na Delta. Prossegue para o pátio 3. Bem, pode prosseguir até o pátio 3, vou estacionar para o centro livre. Boa tarde. Olá, curso da Bacia. Boa tarde, 2000. Para 2000, pistão no zero livre, pouso autorizado. 2000. Fala, Júlio, Quebec Serra, posso 360 pela esquerda, reporte ainda se terminar na final 27. Posso lá. Azulia Fox 2299, Salvador Brown. Está embaixo. 13560, número 2 parafuso. Aguarde pista livre, vem 80 graus e não pode ser. Bem. Azulia Fox 2299, Salvador Brown. Gol no 925, 116 a bordo, 3:49, Campinas. Gol no 925, poderia confirmar os dados novamente, por gentileza? 116 a bordo, 3:49, Campinas. Gol no 925, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118.95, ajuste no 007, bom voo. Índia Alfa 1895, com 1.7925. Obrigado. Azul, o senhor está ligado aí. Livrando para a direita, doutor. Estou livrando. 3560. Autorizado, 190 graus. Nervoso, 1-0, obrigado. 0-2000, taxi via Alfa, ingresse de manter na Delta, as instruções para cruzar a pista. Não, apagou. Sim, obrigado. Para táxi, gol 1755, com autonomia de 3 horas e 20 minutos, ordenando Campinas, 1-54 a bordo. Então, autorizada chegada, Mari, vê se mantém o nível 070, QNH 1-007. 195, ajuste no 007, bom voo. Autorizando o táxi, parte principal, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, a torre 1895, ajustado 1007, 1755. Contato radar, submantenha o nível 1-60, cumprindo o perfil da saída. Positivo. Yes. Do you want to take off from the threshold or this delta intersection? Fox 299, you need to enter the runway and follow the Airbus of Tan. After, taxi Delta and contact ground. 1-1-9. Confirma o pátio que encontra, se é a pista que decola ou o Golf Mike X-Ray? Tá. Isso, Mike X-Ray. Só no final 0. 219, obrigado. Tá, esqueci, eu vou prosseguir. Autorizado para seguir até o pátio, ao estacionar para caixa livre. Daniel. Via Alfa e reportando seu taxi de Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu Juliette, 3560. Tipo 5241 no controle. Trip 5241 no controle. O Tasca Zulu confirma em POB. Ao estacionar no poste 0, só para cancelar. 560, Juliette, 03 é o portão. 03, tá, 3560. É isso. Gente, 500 pés. Como que não recebo transponder? Check o meio. 1-7 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição frontin, controle 120 decimal 8 e aciona 5540 no transponder. Tango Zulu, Delta Serra, mantenha altitude, sabe quando pronto para descida? O Zulu Delta Serra, confirme 085. Correto, confirma o POB, o Golf Mike X-Ray. Afirma, tem. Pode prosseguir no destino ou aguarda no plano? Afirmativo, desce para 3.000, correção 2.000 pés, QNH 1-007, reporta estabilizado na LS X-Ray da pista na 0, gol 1-395. Gol 1-395 para 2.000, reportando. Gol 1-395. Country 190, descendo em 3,000 feet, QNH 1007. QNH 290, desça e mantenha o nível 050, QNH 1007. Ok, nível 50, 6290. Bono 755. Série 2231, duplo 04. Controle 98. 04, chama controle no 208, passageiro 2231. Disregard, restrictions on top position 3190. Descendimento em 3000 feet. Controle Salvador, muito boa tarde. Passaredo 2231, decolou na apertura da bomba na sexta. Passaredo 2231, contato radar, submantenha o nível 180 na saída Momo. 180 na saída Momo, passaredo 2231. O meu acho que é Bravo, torre 9895. Também estava sem Bravo. Torre Salvador, passar Romeu, Romeu Escabravo. Romeu Escabravo, boa, confirma intenções. Intenções é... parte da bota, senhor. Gente, eu sigo a paralela pistão no zero, pelo setor norte. Reporte a 30 segundos do pouso da bota. A 30 segundos do pouso, Romeu Escabravo. Zona 95, autorizado a decolar pistão a zero, vento 90 graus, zona 3. Eu vou decolar de 0, 95. Confirma a matrícula. Juliette Tango Zulu prossegue o táxi, parte 3, contorno parte principal. Reporta novamente na táxi Fê Lima na minha escuta, Juliette Tango Zulu. Country 190, reduce speed until 180 knots. You are number 2 to approach. Roger, reduce to 180 knots. Country 190. Quer ser autorizado? Tá aqui na papá. Vamos ver se o papá. Passaredo 2231, Momo da presente. Momo da presente, passaredo 2231. 208, boa. Visual. Zona 925, completa aproximação, torre 9895. Lima, Vitor Delta. Vitor Kilo Delta, prossegue o táxi via parte 3, parte principal, reporta novamente na táxi Fê Lima. 360-925. Dona 395, completa aproximação, torre 9895. O 395 copiou, entendeu? Até a frente. Country 190, descendimento em 2000 feet, QNH 1007. Clear final approach, I like to hail runway 10, report C7. Oceana 62-10, desça para 3.000 pés, QNH 1007, redução 2209. 3.007, reduzindo, 6210. Papa Romeu, que Lucerra Lima, submantanha o nível 960, Centro Recife no 288-1353. 1-2-8-8-1-3-5-3. Nação, aguarde pista livre, vento 80 graus, zona sincrônica. O meu escabrado está visual com o helicóptero. Próximo a cabeceira 1-7, o Maquiaco Delta. Afirmativo, senhor. Que é o autorizado a aproximar para a cabeceira 17. Reporte no solo controlado, 180 graus, 17. Bravo. Gente, mantenha a posição de leste na Google. Tem um tráfego no ataque setor. Confirme as frequências que estava modulando para o Centro Recife, o Serra Hotel Papá. 395, 2080 graus, 159, posto autorizado, pista 10. Um helicóptero aproximando da sua esquerda para a pista auxiliar, no United Free, com seu pulo. Ele está 900, rapaz, eu estou com ele no processo. Luna 755, decolou ao 09, chegando no 0208. 208, grato. Campo. Agora. Sente, chame a torre no 895. Da saída Momo? Ah, tem uma queda, qual da. 35 com curva esquerda, bata. Afirmativo. Mantenha o ponto de espera e aguarde a autorização. Reporta visual com reporte estabilizado. Pro 6210? Afirmativo, 6210 da Chanel. 2, seu pé de portaria de S, 6210. Controle Salvador, gol no 755, decolou saída da Eoleda, cruza 220. Gol no 755, contato radar, submantém o nível 360 na saída da El. 360, radar, gol no 755. 90, establishment localized, 1.5 nautical miles, please just yeah. 319, number 2, continue approach, standby, clear. Standby. Mike, ingresso. À direita via pista, após reposte, lembrando na Lima, tá? Que isso aí à esquerda da cabeceira precisa, por gentileza. Gente, vai tomar um golpe aqui. Foi, vamos passar com a Telas Cazulu. Telas Cazulu, RMA? Afirma, já na final. Reposte no solo controlado. Uhum. Direto Tango Zulu, autorizado, prosseguir até o Parque Zero para estacionar a frequência Lisboa. Controle Salvador, a passarela do 2231. Confirma. Passarela do 2231. Poderia coordenar por centro após o rumo a direto barreira, seria radial 300 de Salvador. Aguarde 2231. 1-2, chamando 219, Oliveira. 319, lá. 3190, wind 090 degrees, 15 knots. Clear to land runway 10. Roger, clear to land runway 10, 3190. 2 é o portão. Alfa Juliette 02, 395. Trip 5495, pronto, cópia. Autorizado Ilhéus, nível 140. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Coral. E após Coral, prossegue conforme a rota do plano de voo até Ilhéus. Controle 120 decimal 8 e aciona 0264 no transponder. Trip 5495, correto, parte 3, chama pronto, os bem acionamento. Já no ILS 6210 da Oceania. Oceania 6210, completa aproximação, torre no 895. 1895. Torre Oceania 6210 e ILS. Oceania 6210, continue a aproximação, aguarde. Na escuta. Seu Telas Cazulu, solo e fogo no 3, para quem está livre, por favor.